Opa, Aí oi! pronto, aí a parada. Ah, eu tô me ouvindo? Ah lá, eu ouvia. E ainda tem um metrô, não? Que doideira! É, tem o metrônomo. Ih, parará! Você tá me ouvindo pelo programa? Não, eu tô me ouvindo. Vamos fechar o Tá Skype. bom, tá bom. É, peraí, Tá. peraí, peraí. Vamos tirar só o som pra ver se o negócio tá Tá. funcionando lá, né? Caralho, bicho, eu tô. Peraí. Eu também, tô conseguindo te ouvir perfeitamente. Tá. Alto falando. Tá bom. Que doideira, né? Abaixei aqui. Agora como é? Eu vi Caralho, você mas como é que aqui, essa porra tá ouvia. certa? Olha só, eu vou tirar o Skype, eu vou tirar tudo. Ih, maluco. Eu só não quero me ouvir, entendeu? Ó, pera aí, eu vou tirar o Skype pra ver se é isso mesmo. Cara, eu tô te ouvindo duas vezes. Ih, tá me ouvindo? De E aí, novo? ó. Me ouve? Eu acho que não. Eu tô te ouvindo, mas o que você fala, repete pra mim. Caraca, que doideira! Duas vezes? Vixe! Peraí. Ai, não quer me ouvir, Vê peraí. se Eu não quero me você ouvir. vê aqui no chat Não quero me o que eu tô ouvir. falando Ah. contigo ali. Vê se. Olha só. Não, eu tô me ouvindo ainda. Deixa Deve quieto. ter como usar isso direito. Ó, eu acho que a Tá gente tem ouvindo que se duas mutar ali, vezes? ó. Ali, ó. User. Que doideira. Talvez você tá ouvindo porque eu tô no. Ah, meu Você irmão, tá se aqui, ouvindo ó. duas vezes? Olha aqui. Eu acho que é por causa do fone. Olha só. Repara aqui, ó. Remote channels. Não. Eu me mutei no Skype. Você se mutou também? Você fechou o Skype? Meu Né? Deus. Tá me ouvindo? Aqui, ó. Se liga no seguinte, ó. Tem um painel que se Remote. chama Remote Channels. Multi-user. Viu? À tua esquerda. Eu Tá me fechei. ouvindo? Tô te Tá me ouvindo. ouvindo, maluca? Viu ali? Muta todo mundo, deixa só eu. Tô vendo. Muta a galera. Sim. Ô, caceta. Aí fica só eu e tu. Eu tô me ouvindo também. Caraca, não sei. Ó, o teste não sei o que botou ali, ó. Pera, tá me ouvindo ou não? Olha lá, É, escreveu eu o tô me raio ouvindo aqui, você também. viu? Teste 109, não sei o que, parará, timbom. Vamos tocar aí pra ver que Caraca, a porra que gente dá. tinha que dar um jeito. Ai, meu Deus. Cuxi! Agora esse metrônomo eu queria Cuxi! alterar ele. Cuxi, Michel! Eu tô. Ô, Pierre! Eu vi. Vai, vamos. O ruim é eu ficar me ouvindo, né? Mas tá beleza. Tinha que dar um jeito de não É, sair o retorno, entendeu? não quero receber esse cara. Oi. Quer provar? O que foi? Ouviu isso? Caralho. Peraí, Jesus. Peraí, deixa eu pegar um violão aqui. Olha só, você tá me ouvindo mesmo com fone? Ouvi o quê? Vê se você ouve. Tá bom. Tô. Eita, pô, você tá tocando bateria agora? Tá ouvindo a bateria? Ouço sim. You must follow the tempo. Gente, tem uma bateria, velho. Olivia, vamos falar aqui no Skype aqui rapidinho. Tô. Olha só. Thank you. Deixei só você. Tá me ouvindo aí?